O dia 27 de fevereiro na história. 1938, a França e o Reino Unido reconheceram o governo do general Francisco Franco na Espanha, em meio à Guerra Civil Espanhola. 1952, pela primeira vez foi realizada uma reunião da Organização das Nações Unidas, a ONU, em sua sede atual. 1964, o governo italiano pediu publicamente ajuda para salvar a torre inclinada de Pisa, que ameaça desabar. Várias tentativas foram feitas, mas apenas em 1999, um plano para impedir o colapso foi bem sucedido. 1974. A Constituição sueca teve uma mudança e o rei deixou de ter poder de chefe de Estado, passando apenas a exercer um cargo figurativo. 1990. O líder negro Nelson Mandela chegou à Zâmbia em sua primeira viagem internacional depois de ter ficado preso por 27 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.